Texto Bigode Grosso, de Eduardo Martins. Joel acordou decidido. Não passaria daquele dia. Decisão mais que tomada. Atitude, que lhe faltara por tantos anos, agora estava fazendo sala. Bastaria cuspir as palavras ensaiadas diante do espelho. Sim, isso mesmo. Cuspi-las todas na cara da Lindaura, a esposa. Há tempos andava com complexo de Bentinho. Sim, Lindaura nada mais era do que uma capitu, cuja lascívia era comentada por todos no bairro Cuiá, em João Pessoa. Uma despudorada que nem sequer respeitava o bigode grosso do marido. Onde já se viu tamanho despaltério? O homem vestiu o melhor terno, penteou os cabelos até colocar cada fio no devido lugar. Foi em direção à cozinha, onde Lindaura, xícara na mão, sorvia o café com leite. O pão, repousado no prato ao lado, completava o dejejum da mulher. Joel a encarou, mas a esposa nem deu bola. Ele deu uma fungada sonora, último ato para falar o que havia treinado. Como o tempo estava curto, Joel achou por bem guardar para mais tarde o que precisava ser dito. Pegou as chaves do carro no gancho preso à parede e saiu sem dizer palavra. O trabalho o aguardava. Quase uma hora da tarde, Joel retornou para casa. Agora não haveria hesitação. Mal abriu a porta, pisou firme no azulejo da sala. Entretanto, eis que algo lhe chamou a atenção. Que cheiro era aquele? Aroma melhor do que de rapariga fresca. Joel foi até a cozinha, onde encontrou Lindaura colocando o almoço na mesa. Carne de sol com macaxeira frita, tudo regado a muita manteiga de garrafa. O marido puxou uma cadeira e se sentou. Por aquele dia, deixaria repousar toda a ânsia guardada. Todavia, de amanhã não passaria. Ah, não mesmo. Diante do prato cheiro, Joel suspirou. Que delícia. Texto Semântica Patriarcal, de João Pedro Mota Silveira. Um homem que diz querer ter filhos não significa dizer que ele quer ser pai. Texto Piolho no Éden, de Jonatas Leco. Serpente, o ser, penteia a cabeça do crente, do ateu e do vidente. Me despi. Olho no olho, as raízes invadi. Ali. Li-te por inteiro, na árvore te vi. Em cima do galho, comendo fruto pelo avesso. Lá sua cabeça encheu. Agora estás a ser penteado pelo seu ato falho de ser um pentelho mal criado, desobediente a Deus. Glória, estou a ver, nos do outro lado da árvore a se esconder. A terceira capital da República Tcheca, o Egito a morrer. Morte. Sangue para sugar, cabeças a parasitar. Aqui nem o plural da capital, figuras hieroglíficas e magia astral vão te salvar. Lembre-se, serpente é uma tarefa difícil. Enquanto serpenteia, a coroa reia. Idiota, espere, não raspe a cabeça, a foice não foi feita para isso. Espere a colheita. Ele está de olho, mas ele é lento. Frutos cítricos colocados em seu aposento. Lembre-se do anel, quebre os fundamentos derrubando-o, retire seu véu e veja o verdadeiro santo. Três me chamam, donos do ser, penteando andam. Há seis pentes com eles, copio e olho, esses seres. A auréola de um habitat vivo, existindo sem motivo. Guardo comigo a chama, que por medo derrama. Ígnea bola de sombras, no céu brilha causando dramas. Remédio para parasitas, pelo serpente gritas. Implantadas, pragas que devoram e sempre devoraram. Onde está o pente? Onde o serpenteia a cabeça do crente? Na cabeça há pragamente o serpenteia quem mais sente. Texto Último Desejo, de Paulo Pereira. Quando eu morrer, quero ser carregado no lombo de um burro, enrolado em uma rede amarela, com pintas vermelhas, não quero choro nem vela. Coloque minha peruca mais bonita para relembrar dos belos cabelos que tive na infância e que caíram com o passar dos anos. Quero trapezistas, palhaços e artistas. Um carro com locutor gritando, lá vai um morto, sendo carregado no lombo do burro. No enterro, não quero que ofereçam café, quero uma churrascada, refrigerantes e muitas cervejas geladas. Ah, e também uma roda de samba com músicas feitas em minha homenagem. Quero que minhas esposas se abracem e gritem. Ele foi um bom pai, um eterno namorado, um excelente marido e um grande amante. Viva o morto e sua conta bancária. Na rua, quero bexigas, balas, bombons e chocolates para distribuir para a garotada. E as senhoras com faixas e cartazes dizendo, um belo homem e um bom adubo para ser enterrado lá em minha casa. Não quero luto, quero que decretem feriado nas escolas. Alunos sejam dispensados e as firmas mandem seus funcionários para a casa do morto para participarem da última churrascada. No cemitério, quero que enfeitem os túmulos com rosas vermelhas, que depois do enterro elas sejam distribuídas para as mulheres presentes. Quando forem me colocar na cova, me desenrole de minha rede e que me joguem na terra a rede, podem dá-la para o primeiro preguiçoso presente, espero que não haja brigas. Depois, não quero que comentem do enterro e nem do burro, só da festa e da bela churrascada que foi dada. És o morto. Texto troca de Rodrigo Ortiz Vinholo. Cada vez que piscava os olhos, estava em outro corpo, vivendo outra vida. As pálpebras eram como as cortinas de um palco, revelando a cada abertura uma nova realidade. Mudar tudo era tão simples quanto trocar o canal de um aparelho de televisão. Era impossível se apegar a qualquer coisa ou se importar. Era qualquer pessoa e, ao mesmo tempo, nenhuma. Um dia, porém, uma piscadela o levou a ser um homem sem pálpebras e, pela primeira vez, se viu preso a uma única existência, sentindo o estranho desespero e prazer comum a qualquer outro ser consciente no universo. Texto Uma Viagem ao Centro do Eu, de Juan Vieira. Pobre Raimundo. Queria mudar o mundo. Pensar fora da caixinha. Costurar com outra linha. Queria sair da zona. Olhar o mar além da lona. Assim mais fundo. Mas um dia se deu conta. Que a quimera nos afronta. Que sair de uma caixinha não garantia. Sair de dentro de uma caixona. De uma gaiola do tamanho do mundo. Que distorce, que confunde e ilude. Crianças iguais ao Raimundo. Ele então reconheceu. Logo depois se convenceu. E decidiu mudar o seu mundo. Olhando para dentro de si. Começou a descobrir, de milha em milha, uma grande ilha. Que se chamava Ilha Raimundo. Texto Nascido Lobo, de Silva. Corria o boato pela vila de que o sétimo filho era enfeitiçado e nas noites de lua cheia virava lobo. Quando a mãe descobriu o que de fato acontecia naquelas noites em que o rapaz se escondia na mata e um amigo ia procurá-lo, pediu que lhe contasse de uma vez toda a verdade. Ao fim, jurou que iria esconder o segredo do velho pai, que não encararia da mesma forma que ela. Fosse ou não fosse lobo, o mundo só o atacaria quando ela desse seu último suspiro. Texto É Proibido Quebrar Regras, de Tânia Miranda. Viver em sociedade não é fácil, porque ela tem regras que devem ser cumpridas. Não se deve quebrar nenhuma delas, sob pena de ser apontada como pária no grupo. Sim, a sociedade tem regras. E a principal é aquela em que você deve abrir mão de sua individualidade. Para estar dentro dos parâmetros do grupo, deve estar sempre alinhada com este. Não importa quais suas necessidades, deverá abrir mão de sua individualidade. Cada um tem sua própria maneira de ser, mas isso só é aceito até certo ponto. Há paradigmas que não devem ser quebrados. E esses paradigmas não têm a ver com ética, não têm a ver com honestidade. O indivíduo pode transgredir as leis civis e jurídicas do grupo e ainda será aceito por todos, sem reserva. Porém, se quebrar as normas sociais, ou seja, fugir dos papéis impostos às pessoas de acordo com seu gênero, então será execrada pelos próprios familiares. E esses são os que contam em nossa vida. As pessoas tendem a aceitar os desvios de conduta de alguém que não pertença ao seu núcleo familiar. Aquela camada de civilidade é posta em ação, até se faz de amiga da pessoa diferente, que insiste em quebrar as regras e viver em toda a sua plenitude. Mas quando esse alguém faz parte de seu círculo pessoal, as pessoas se importam com aparências. Temem ser expostas ao ridículo por culpa de algum membro do grupo. E preferem expurgar esse transgressor. E se perguntam por que a pessoa está agindo assim, passando ridículo e envergonhando a todos, será que ficou louca? Talvez o melhor seja interná-la para que se cure desse distúrbio. Não importa o quanto você se dedica aos familiares. Não importa quantas vezes você abriu mão de seus sonhos, de sua vida. Tudo aquilo que fez em prol do grupo perde o valor quando se coloca como prioridade de sua própria vida. Quando decide que é hora de viver em toda a sua plenitude, sem máscaras, sem medos, você deixa de ser aquela pessoa que sempre cumpriu seu papel. E perde a consideração dos membros de seu grupo. Viver em sociedade não é fácil. Porque existe um script a ser seguido. E não se aceita que nenhum ator desse palco fuja do roteiro que lhe cabe. Pois todos devem sufocar a sua essência para viver o personagem que lhes foi imposto. E quem ousar transgredir essa norma deixa de pertencer à sua trupe, não importa o quanto contribuiu para a união do grupo no passado.